Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Maravilha, maravilha. Andrezinho Cerqueira. AC. Diz que me conhece, que sabe quem eu sou. Que alguém falou de mim e até exagerou. Que um dia desses andou pensando em mim, mas ficou na sua, guardou tudo pra um sim. Ela não sabe, mas sou louco por ela. Ela não vê, mas tô de olho nela. Olhar de cachorrinho manso pra te conquistar, mas vira um pitbull feroz se for pra te agradar. Eu faço tudo por você, tudo pra te ter. Pra ficar contigo faço a festa acontecer. Pra mim, e me dê aquele.